CBN Entrevista com Guilherme Wojtkowski. CBN Entrevista, neste sábado eu tenho o prazer de receber aqui no estúdio da Rádio Que Toca Notícia eles que fazem parte da história da música sertaneja no Brasil e que estiveram ontem à noite participando do show de aniversário de 3 anos aqui da CBN Foz. Falo da dupla Gian e Giovanni. Primeiro vou cumprimentar o Gian. Bom dia, Gian. Bom dia, Guilherme. Prazer muito grande falar com você. Aproveitando já para agradecer a CBN através de você, uma festa super gostosa, um público maravilhoso, que compareceu e curtiu, se divertiu na verdade, e para nós foi uma surpresa, porque é uma rádio que não toca música, mas o pessoal tem um carinho muito grande pela rádio, são uma rádio muito jovem em Foz, né? E a gente ficou super feliz de estar aqui. Obrigado pelo carinho, prazer falar com você mais uma vez. Eu cumprimentei o Gian primeiro, porque é por ordem alfabética, até, né? Respeitando o nome da dupla. Giovanni, bom dia. Bom dia, tudo bem, Guilherme? Prazer recebê-lo aqui. Como é que foi a sensação de tocar ali? A acolhida do público iguaçuense foi boa ontem à noite, foi, né? Foi excelente, graças a Deus. E na verdade é o seguinte, a gente ficou surpreso com o número de músicas que o pessoal pediu, né? Das músicas mais antigas às músicas mais atuais do Gian e Giovanni. Eu acho que isso demonstra, na verdade, que é uma trajetória que a gente se preocupou desde o início da nossa carreira, das nossas vidas, na verdade, mas da nossa carreira, e não se preocupar em fazer sucesso imediatista, só naquele momento que você lança, mas sim ter uma carreira duradoura. Então foi maravilhoso. O show de 3 anos da CBN aqui de Foz foi maravilhoso também. Eu acho que o povo que teve ele ficou muito à vontade, tinha família, tinha crianças, foi muito legal. E eu até conto pra vocês aqui, porque na correria às vezes vocês não conseguem acompanhar, mas tinha um senhor, ele aproximadamente 60 anos mais ou menos, ele chegou aqui na rádio por volta das 3 horas da tarde, perguntando por vocês, ficou algum tempo ali esperando, daí depois quando foi dito que vocês chegariam um pouquinho mais tarde, ele se comprometeu a voltar, voltou, ficou o tempo inteiro acompanhando ali o show, e se eu não me engano, porque a gente também estava na correria e eu não consegui ver, se eu não me engano conseguiu tirar ali uma foto ou conversar com vocês, enfim, para que vocês vejam realmente a importância dessa biografia, né? E na verdade a gente vê que a música, não só sertaneja, mas em se falando de música sertaneja, a gente vê que não tem fronteiras, na verdade, né? Desde das crianças bem pequenas até o pessoal mais veterano também, até por conta de tudo que representa a música sertaneja no Brasil, não só pelo Gian e Giovanni, mas pelos artistas que enfrentaram muito preconceito lá no passado com relação à música sertaneja, que foi Belmonte Amaraí, Mato Grosso e Matias, Milionários Rico e tantos outros. E hoje a gente vive uma fase de música, não só sertaneja, mas excelente no Brasil. E eu pergunto para vocês sobre essa primeira fase que vocês mencionaram, porque o disco que vocês lançaram, Gian e Giovanni Volume 1, aquele primeiro lá 89, da carreira, comecinho de 89. Exatamente, foi uma época que coincidiu também com a explosão do sertanejo em rádios, em locais onde antes ele não era executado. Naquele começo lá, havia essa questão do preconceito antes do sertanejo se difundir e tomar a forma que atingiu nos anos seguintes? Olha, a gente não chegou a pegar esse preconceito tão assim, grande com relação à música sertaneja. Mas era um momento, até o momento que a gente começou, que, por exemplo, as FMs, elas não tocavam tanta música sertaneja. Quando tocavam, era na parte da manhã e na parte da tarde. As AMs eram mais, assim, abertas à música sertaneja. E a gente percebeu, a partir daquele momento, a partir dos anos 90, de 90 pra cá, a gente percebeu que foi tendo uma abertura maior, foram surgindo as primeiras rádios 24 horas sertaneja, que foi abrindo um campo, que até hoje, esse campo que a gente conquistou na época, que fomos, quem começou junto com a gente praticamente foi o Leandro Leonardo. O Leandro Leonardo já estava um tempinho antes da gente, mas o Zezé começou praticamente junto com o Gian e Giovanni, esse time, o Zezé de Camargo, Luciano, o Chitão Chororó já estava, o Leandro Leonardo, e muitas duplas que surgiram na época, que uns ficaram no cenário, outros acabaram por um motivo ou outro não permanecendo, mas quem permaneceu até hoje é porque fez um trabalho sério, porque fizeram buscaram sempre fazer um repertório de uma forma assim que agradasse aos fãs, aquelas pessoas que vão aos shows, né? E que vão até hoje, né? Tanto é que a maioria das músicas do Jean Giovanni tem a ver muito com a história de muitos casais, de muitas pessoas que chegam e falam, olha, eu fui no show de vocês, tava tocando Mil Corações, foi quando eu dei o primeiro beijo na minha atual esposa. Então a gente faz parte da história da vida deles. Eu acho que a partir desse momento foi uma coisa assim que a gente começou a conquistar esse público, e que a gente sente que ele é fiel até hoje ao Jean Giovanni e aos artistas da época, por exemplo, o Zezé de Camargo e Luciano. A gente vê na atual leva do sertanejo, no atual momento, a gente vê composições, digamos, no tal chamado sertanejo universitário, né? É a bebida, é a festa, é a gandaia e todas essas coisas. Mas a gente repara, por exemplo, na geração de vocês, se é que podemos falar de geração, né? Naquela leva que surgiu, há um foco bastante grande no romantismo. Como é que vocês trabalhavam essa questão? Então, na verdade, até hoje a gente se preocupa muito com isso, porque música eu acho que tem que ter um pouco de conteúdo, né? Tem que ter alguma mensagem que se passa. Por exemplo, uma das músicas mais animadas da carreira do Jean Giovanni, que é 1, 2, 3, por exemplo, é uma mensagem positiva que fala que tem que ir em frente, abrir mão da vaidade e conquistar tudo que tem que conquistar, coisas assim. Eu acho que essa galera que surgiu agora... também faz parte muito desse sucesso da música sertaneja, mas acho que no final das contas, não tenho certeza, que a música brasileira, que é a música romântica, ela tende a ser muito mais duradoura. Na época, quando a gente começou, a gente se preocupou desde o início com isso, de gravar uma música que, de repente, pudesse marcar a vida das pessoas positivamente, mas de qualquer forma também, mas que fosse uma poesia, né? O Convite de Casamento, por exemplo, é uma música que fala da história de uma pessoa que é tímida, que recebe o convite de casamento da pessoa, aquela coisa toda, e de repente é uma coisa que acontece com a maioria da galera no Brasil inteiro, né? Então, outras músicas lá do passado, Seu Amor Ainda É Tudo, Ainda Ontem Eu Chorei de Saudade, Estrada da Vida, são músicas que eu acho que vai ser mais duradoura. Saudade da Minha Terra, por exemplo, é uma das músicas mais conhecidas de sertanejas do mundo, podemos dizer assim, que quando se fala em música sertaneja, Saudade da Minha Terra é uma das músicas mais conhecidas. Então são essas músicas assim que tem mais conteúdo, que eu acho que vão ficar aí para eternizar, aí para ficar na vida das pessoas. Estou conversando neste CBN Entrevista com a dupla Jean e Giovanni, eles que estiveram ontem à noite aqui fazendo o show dos 3 anos da CBN Foz, na Avenida Paraná. Nós temos que ir agora a um rápido intervalo, uma atualização para o noticiário em rede nacional com o repórter CBN, mas essa conversa não para por aqui, voltamos em minutos para contar também um pouco da trajetória da dupla, relembrar um pouco da história, das origens da dupla Jean e Giovanni. Vou perguntar também sobre passagens anteriores aqui pela nossa cidade de Foz do Iguaçu, pela região. Enfim, a música é bastante ouvida também no Paraguai e na Argentina. É um rápido intervalo e já voltamos. CBN Entrevista. CBN Entrevista, neste sábado, tem aqui o privilégio de receber na CBN a dupla Jean e Giovanni, cantores que fazem parte da história da música sertaneja no Brasil. No primeiro bloco, a gente conversou um pouquinho aí sobre o show de ontem à noite na Avenida Paraná, os 3 anos da CBN Foz. Falamos um pouquinho da música sertaneja no Brasil. E agora eu vou entrar especificamente na história de vocês, que vale a pena realmente ser lembrada. Já são quantos anos de carreira? Já são, a gente, são 24, caminhando para 25 anos de carreira do Jean Giovanni. Coincidentemente, não porque a gente está aqui hoje, mas uma das primeiras regiões, aliás, a primeira região que o Jean Giovanni teve tocou bastante, fez muitos shows, na época foi no Rio Grande do Sul, que nós fizemos no período de 1 ano, só no Rio Grande do Sul, mais de 100 shows, só no estado do Rio Grande do Sul. Então, foi um número assim que a gente ficou espantado, até porque a gente estava acostumado a fazer na região nossa, né, assim, um raio de 100 quilômetros, no máximo. E aí, de repente, a gente foi convidado para fazer shows no Rio Grande do Sul. Até o Giovanni lembra, na época, que nós fizemos... O que vamos fazer lá no Rio Grande do Sul, né? Parecia um outro país até, né, pra gente, né? Eles foi dizem primeira... que é, né? O pessoal do Rio Grande diz que é. Foi até a primeira vez que nós fomos fazer um show, assim, que a gente viajou de avião, na verdade. E na sequência, no ano seguinte, foi, por coincidência, o Paraná. Nós fizemos, assim, muitos shows mesmo. Eu lembro que até um dos primeiros deles que nós fizemos foi Campo Mourão e Assis Chateaubriand, que é mais ou menos próximo daqui de Foz, que a gente veio fazer os shows. E da mesma forma, né? Tudo bem que aí a gente já estava um pouco mais acostumado com um começo, um sucesso ainda pequeno, mas também foi um número de shows assim que a gente ficou espantado na época, que toda semana, e essa semana para onde nós vamos para Londrina, Maringá, não sei o quê. E assim foi o ano todo, a gente vindo pro Paraná. E acho que até hoje tem essa, a gente tem uma coisa que a maioria das duplas sertanejas, isso estamos falando de Zezé de Camargo, Luciano, o Leandro Leonardo na época era muito bem aceito também lá no Rio Grande do Sul, mas a gente continuou e continua até hoje tendo uma agenda muito voltada assim para o sul do país, assim, pro Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, a gente vai muito bem. Vocês são do interior de São Paulo, né? A gente tem o pessoal ali também de Goiás, várias duplas de Goiás, né? Que surgiram nessa época. Mas vocês são da cidade de Franca, da região de Franca, ali interior de São Paulo? Somos de Franca, interior de São Paulo. Na verdade, assim, quando a gente começou, tinha alguns artistas lá do passado que chegou até a começar a tocar bastante em todo o Brasil. Mas para o interior de São Paulo seria uma novidade, porque tinha uns tons de Jororoquia de Astorga aqui no Paraná. A maioria das duplas eram de Goiânia. E o Jean Giovanni surgiu ali do interior de São Paulo, assim como foi também o João Paulo e Daniel quando surgiu, que foi de Brotas também, do interior de São Paulo. Então, assim, foi diferente a região por onde a gente começou. Era muito voltada ou para o Paraná ou para o estado de Goiás, a maioria do pessoal que surgia fazendo sucesso. E agora, graças a Deus, tem dupla aí em todo o país, né? Passou a ser, com certeza, uma das músicas mais ouvidas aí em todo o Brasil. Pois é, o sertanejo realmente adquiriu esse status aí nos últimos anos, um dos ritmos mais populares, inclusive chegando em regiões como o Nordeste, o Norte do país, enfim, o nosso país na verdade ele é muito grande, né? Ele tem diferenças regionais, mas o sertanejo a gente avalia que conseguiu chegar a uma proporção nacional. O que vocês avaliam que do sertanejo que conseguiu tocar fundo aí no coração das pessoas, na preferência das pessoas no Brasil? Porque, por exemplo, vocês, como compositores, cantores, têm uma origem bastante humilde e contam também histórias sobre essa origem. Será que isso ajudou também a criar essa empatia com o público? Eu acho que tem a ver, porque, na verdade, a gente percebe assim que no nosso dia a dia a gente encontra pessoas assim de A a Z, né? Sendo o público que comparece, que entra no camarim, da mesma forma que entra um prefeito da cidade, um deputado que apoia a festa, também entra aquela pessoa que foi no show do Jean Giovanni há sei lá quantos anos e vem com uma história e entra, tira foto com a gente. Então acho que essa receptividade que a gente tem com o nosso público acaba se tornando a gente se entrosa muito com o pessoal que gosta do nosso trabalho e a gente consegue com isso captar qual que é a expectativa desse público, né? O que eles esperam do Jean Giovanni para um próximo lançamento. Muitas vezes a gente pegou assim repertório, músicas de compositores que acabavam entregando o CD pra gente nesse momento. E acabava, às vezes, ou não dando certo, mas às vezes acabava dando certo a música. Então, acho que a gente criou uma ligação muito próxima com esse nosso público e ela continua até hoje. Eu lembro que um dos primeiros sucessos de vocês nacionalmente, assim, que tocou nas rádios de todo o país, foi a música Nem Dormindo Eu Consigo Te Esquecer. Uhum. Abriu bastante porta? Abriu, na verdade, o sucesso do Jean Giovanni aconteceu do mesmo jeito que aconteceu na galera hoje. Foi do interior para as grandes capitais, né? E quando a gente surgiu foi Amante Anônimo, Espuma, Cerveja e tantas outras músicas. Aí a gente precisava de uma música que acontecesse em todo o Brasil, né? E aí veio essa grande música na vida da gente, Foi Nem Dormindo Eu Consigo Esquecer, e essa sim tocou em todo o país. E dali pra frente você passa a ser uma realidade, mas por outro lado também aumenta a sua responsabilidade, porque a expectativa do público também aumenta bastante. Então, mas a gente veio crescendo assim gradualmente. É melhor, que a gente sempre falou, é melhor crescer aos poucos e durar bastante tempo do que você chegar ao teto de uma situação e dali não ter pra onde ir mais, né? Então é mais seguro o crescimento assim. De lá para cá, do Gian Giovanni Volume 1, já foram quantos trabalhos? Vocês conseguem ainda contabilizar? São 18 CDs e 2 DVDs. Agora a gente está em estúdio gravando o próximo CD, que é produzido pelo César Augusto, Eduardo Lages e também o Pinóquio. São 3 produtores que vão dividir a produção do nosso novo CD. E aí vai internar o 19º, né, Gian? Quase maior de idade, né? E já há uma previsão de data de lançamento? Como é que está o trabalho para esse novo CD? Olha, o CD acredito que daqui mais uns 30 dias já vai estar pronto, até porque já está andando essa produção há algum tempo. A gente está escolhendo com cuidado, com critério, repertório. Ele deve estar pronto daqui no máximo 30 dias. E também já pensando no começo do ano em fazer mais um DVD, né? Já que a gente lançou poucos até hoje, vamos por terceiro DVD da carreira e planejando como vai ser isso daí. Shows aqui na nossa região, porque a passagem de vocês, essa que vocês chegaram ontem, finalzinho da manhã, aqui na cidade de Foz do Iguaçu, hoje, agora sábado, tão logo termina essa entrevista, já estão indo também para o aeroporto, enfim, uma agenda bastante atribulada, mas eu lhes pergunto, não é a primeira vez aqui na cidade de Foz do Iguaçu, como é que foram as experiências anteriores? Foram várias, graças a Deus foram sempre muito felizes, eu acho, as experiências. Fizemos muitos shows aqui em Foz do Iguaçu, como também em toda a região aqui, e sempre o público é um público, muito, como eu disse, muito fiel ao Gian Giovanni, sempre comparecendo ao show, sempre nos dando alegria assim, de estar junto. E é engraçado que muitas pessoas que por acaso ontem acabaram nos encontrando um pouco depois, que a gente inclusive foi tomar um lanche depois daqui, e falou, poxa, mas eu não sabia que vocês estavam aqui, poxa, eu queria ter ido. Eu falei, não, se preocupa que a gente volta logo, a gente volta para fazer mais shows para vocês. E aí voltamos também com toda a equipe do Gian Giovanni para fazer também um trabalho, um show mais legal, uma forma que o pessoal possa curtir melhor. E com toda a produção, com tudo que o pessoal merece de verdade também. Fazer um negócio. Ontem nós fizemos uma passagem, né? Fizemos uma festa gostosa, porém vamos fazer, se Deus quiser, logo, um show mais completo para vocês curtirem aqui, para o pessoal de Foz curtir, que merece o pessoal. Eu tenho certeza que quem esteve ali na Avenida Paraná ontem pôde desfrutar de uma experiência diferente, porque muitas vezes até em alguns shows os palcos são altos e aquela distância do público, e ali ontem estava todo mundo pertinho aproveitando, né? Na verdade foi um show diferenciado, né? Porque especificamente para o aniversário da CBN, o pessoal teve a oportunidade de chegar um pouco mais perto, né? É lógico que graças a Deus deu bastante gente, mas de qualquer forma o palco era um pouco mais próximo do público, que facilitou com certeza, o pessoal queria ver a gente um pouco mais de perto. Mas foi... tirar foto facilitou muito, viu? Foi. Mas foi maravilhoso, acho que quando a gente tem esse tempo de poder atender a maioria das pessoas que vão aos shows, eu acho que não satisfaz só a quem vai conhecer o Gian Giovanni, mas satisfaz a gente também, porque isso é muito bom para a carreira. Shows no Paraguai, porque olha só, o Paraguai é um país que... com relação à música brasileira, a música brasileira tem uma grande circulação. É verdade. E eu sei que vocês já fizeram shows também no vizinho país, ali na região de Santa Rita? Já fizemos em Santa Rita, já tivemos também alguns shows também nos Estados Unidos, que é lógico que a maioria é para a comunidade brasileira que mora lá nos Estados Unidos, acho que só nos Estados Unidos foram uns 20 e poucos shows, né? E aqui no Paraguai também. Então acho que assim, onde tem as pessoas que gostam da música brasileira, a música sertaneja como sendo uma das músicas mais conhecidas, acaba que o pessoal também vai ouvir. Então estivemos também na Europa, que tivemos em Portugal também, em Londres, e todos esses lugares a música sertaneja foi muito bem. Olhando hoje em dia, depois de todas essas experiências aí, vocês quando começaram lá na carreira, imaginavam todas essas viagens, essas correrias, essas turnês pelo Brasil inteiro? Você sabe que a gente estava comentando ontem com o Dr. Túlio aqui também, e também o Casagrande. Eu acho que a vida da gente passa muito rápido e a gente tem que aproveitar realmente o hoje, né? Então a gente sonhava realmente que pudesse ser sucesso, mas na região da gente já estava ótimo. Mas foi muito além da expectativa da gente. Cresce a responsabilidade, eu volto a dizer com isso, mas de qualquer forma foi muito além da expectativa. Com certeza a gente não esperava tudo isso, não. Pois é, e eu vou perguntar a respeito até das músicas que vocês fizeram ao longo da carreira, assim, quais daquelas vocês podem citar como inesquecíveis, indiferente de ter feito sucesso junto ao público ou não, aquelas que vocês, quando tocam, sentem algo diferente, quando ouvem, quando pensam naquela música, quais que vocês citam aí como marcantes, acima de todas mesmo? Eu acho que o pontapé inicial da carreira do Jean Giovanni foi quando Eu Ainda Consigo Te Esquecer, que é uma música que nós gravamos na época. Ela teve uma repercussão nacional, inclusive no Norte e Nordeste, que não era tão comum a música sertaneja atingir. Ela foi uma das principais músicas, mas junto com ela tem Eu Busco Uma Estrela, Mil Corações, 1, 2, 3, que foi uma música que deu uma virada assim, no estilo do Jean Giovanni na época. O Convite de Casamento, que, nossa, tem muita gente que tem histórias que a gente pensava que era uma coisa tão incomum e de repente é tão comum, né? O pessoal recebeu o convite de casamento porque a pessoa está casando, mas na verdade está pensando na outra. E assim por diante, graças a Deus a gente tem a cada lançamento 2 ou 3 ou até mais músicas que fizeram parte e que são até hoje lembradas. Tem músicas que a gente, às vezes ontem mesmo, teve algumas músicas que pediram que a gente não conseguia lembrar como que era a música. A gente já vai... tem mais de 280 músicas gravadas. Mas nessa hora então, podia ter uma ajuda pro público também, então, né? Então, a gente acabou pedindo, né? Acabou fazendo dessa forma mesmo. Ajudar a gente a lembrar de algumas músicas. Mas isso que é legal. É bom a gente ter um vasto repertório, graças a Deus, de músicas que tocaram bastante na rádio, que fazem parte da vida das pessoas. Convite de Casamento, essa música especificamente, porque não é o nome dela, né? Acabou ganhando popularmente esse nome ao longo do tempo, né? Acho que as grandes músicas do Brasil todo, a parte mais forte que se diz da música acaba sendo o título, né? Assim acontece com a maioria das músicas. E o Convite de Casamento é o grande amor da minha vida. Essa música foi feita pelo Jefferson Farias, que é um compositor lá do estado de Goiás, e também o Nino, que é da região lá de Recife, do Nordeste, né? Então, segundo o Nino, foi ele que passou por essa situação. Contou pro Jefferson fez a música, e daí surgiu o Convite de Casamento. Mas é uma das músicas, assim, mais conhecidas da carreira da gente, assim como é o caso de outras. Eu Busco Uma Estrela, que o Dr. Túlio ontem ajudou a gente a cantar a música. Eu perdi essa cena. Você perdeu a cena? Visto, viu? Não, ele cantou com a gente lá, foi muito bom. Eu acho que é assim que a nossa vida é. A gente tem que agradecer muito a Deus, porque na verdade, assim, por onde a gente passa, a gente procura sempre fazer amigos, e aqui não foi diferente. Vou perguntar agora para vocês, muitas das pessoas que nos escutam neste momento são pessoas que gostam do sertanejo, curtem o sertanejo, arriscam muitas vezes uma palhinha ali, compor alguma coisa, tocar algo, e a gente sabe que as principais duplas que hoje estão aí em destaque, vocês incluídos, tiveram um começo similar, né, a dos artistas que estão começando agora, que estão tentando se inserir no mercado. Que dicas, que orientações vocês dão a essas pessoas que querem algum dia alcançar aí um status aí de realmente ter sua música ouvida por muitas pessoas em todo o país? Eu vou contar mais ou menos uma coisa que aconteceu com a gente mesmo. Que a gente tinha um perfil, fizemos um plano da carreira do Jean Giovanni de chegar em São Paulo, mostrar o nosso trabalho na época pro maestro Pinóquio, que era quem a gente buscava. E a gente tinha um perfil assim de cantar muito parecido com o Chitãozinho Chororó. E é isso, pra mim, nós conseguimos cantar igual o Chitãozinho Chororó, então nós somos, né, tamo bem. E quando a gente mostrou essa forma que a gente cantava pra ele, ele pegou e falou: olha, não tem nada a ver, tá muito ruim. Aí o Giovanni ficou até chateado, né? Começou: canta mais uma. Aí o Giovanni já cantou meio bravo, meio não sei o quê. Falei: aí, é esse o estilo. É esse, dessa forma que vocês têm que cantar. Porque o Chitão e o Chororó, eles já existem. Então, o que a gente fala pro pessoal é o seguinte: sempre que você estiver buscando conquistar, fazer uma carreira, gravar um CD e conquistar esse mercado, sempre procura não imitar ninguém. Tenta achar um caminho no qual você seja inédito, né? não tenha ninguém, não vai imitar, por exemplo, o Daniel, porque ele já existe, não vai imitar o Zezé de Camargo e Luciano, já existe o Zezé de Camargo e Luciano. Então, Mas o pessoal sempre acaba automaticamente se encaminhando e vai chegando aonde tem que chegar. Mas é uma das principais coisas, você não tentar imitar ninguém e achar um estilo próprio para poder lançar uma carreira e ser duradoura. E também, além de encontrar o estilo, ser persistente, continuar, perseverar. Exatamente, eu acho assim, a partir do momento que você sonha, esse é seu sonho, você confia em você mesmo, você tem certeza que aquilo que você faz é bom e as pessoas te dizem, então a aposta tem que ser feita, né? Você tem que lançar a semente, depois colher os frutos. Conversei aqui na CBN, neste CBN Entrevista com eles, a dupla Gian e Giovanni. Antes de nos despedirmos, até aproveitar esse espaço aqui, muitos fãs que não puderam estar presentes ontem no show estão nos ouvindo neste momento. Mandar um alô aí pro pessoal de toda a Tríplice Fronteira, né? Olha, um abraço para vocês que estão curtindo a CBN, que a gente está batendo esse papo com vocês, trocando essa ideia. Espero que vocês tenham curtido bastante, que nós curtimos estar aqui contando algumas coisas do Gian Giovanni, histórias. Pessoal que gosta do Gian Giovanni, quiser acessar o site oficial do Gian Giovanni, pode acessar lá giangiovanni.com.br. Vão saber de mais histórias, vão conhecer mais ainda o Gian Giovanni. E dizer para vocês, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela maneira com que nos receberam aqui, o público, enfim. E dizer que, se eu não me engano, foi a primeira festa, doutor Túlio? Primeira festa, espero que seja a primeira de uma série delas e que a gente possa estar em outras junto com vocês aqui, tá bom? Obrigado pelo carinho, super abraço, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau do Gia. Giovanni também, um abraço. Aproveito e te agradeço. Muito obrigado por essa participação aqui na CBN e, claro, a presença de vocês dois aqui na festa de 3 anos da rádio. Obrigado a você, Guilherme, ao doutor Túlio também, obrigado pelo carinho, Casa Grande, que é um grande amigo da gente, enfim, ao Reni também, que é um super parceiro do Gian Giovanni, gostamos muito da pessoa dele também. Espero que o pessoal tenha curtido bastante a festa, como já falou, não vai ficar só nessa, se Deus quiser, a depender da gente, com certeza a gente vai estar sempre que ser convidado. Um abraço, fiquem com Deus, e o carinho todo especial aqui do Giovanni. E essa conversa com Gian Giovanni estará disponível daqui a pouco no nosso site cbnfoz.com.br. CBN Entrevista volta no próximo sábado, um horário um pouco diferente, razão de transmissões esportivas que teremos aqui na Rádio que Toca Notícia. Na sequência, repórter CBN, logo depois CBN Turismo aqui em 1320 AM. CBN Entrevista.